35. Gente, o triplo lá para Romeu Lima, agilizando, cruze de imediato a final da 35, informa o tráfego a 2 milhas da cabeceira 17. Após o cruzamento, aguarde transferência. Está agilizando aqui o cruzamento da 35, vai aguardar a transferência, o Papá Romeu Lima. Mike Bravo Uniforme, informa o Robson 44, cruzando a final da 35, não interfere com o seu pouso. Já livrou o Papá Romeu Lima. Gente, chame agora o controle 1935, Papá Romeu Lima. 1935, até a volta, senhor Papá Romeu Lima. Realmente. Gente, Golf Mike, ao 57, frequência livre, boa tarde. Realmente. Poderia confirmar para o controle de Salvador? É o Papá Romeu Lima, capitão, na sua escuta. Ah, positivo, Romeu Lima. Na escuta, chame na final para pouso no Costa Azul. Vai chamar na final, Lima. Controle, o Alfa Charlie Mike propõe. Cruzando 50 com contato visual com o sol. Positivo, proposto e aceito, é 57, prossiga visual e aguarde transferência. Alfa Charlie Mike. Está autorizado a prosseguir para 500 pés, Mike Ecovito. O número 48 está autorizado a aproximação em ILE. Muito obrigado, senhor. O número 48 reportará o ILE X-Ray estabilizado. Isso. Positivo, está autorizado. Controle Salvador, o Papatango Lima Direct. Lima Kilo, X-Ray ao controle, ascensão livre para o lançamento. Siga em XSR. Ok, em XSR, se quando necessário for solicitado pela torre, a liberação da Oscar tem condições? Gente, está livre até a Oscar para o cheque e na minha escuta permanece. Não, Dona 7. Charlie Mike, chame a torre 186. Charlie Mike. Oi, boa tarde, o Papa Alfa Charlie Mike. Alfa Charlie Mike, boa tarde. Continue na final da 17, chame na terceira milha. O ajuste é 1-0-1-0. E aguarde a autorização de pouso. Chamarei terceira milha, Alfa Charlie Mike. 1-2-5-0. Gol 648, autorizado de LS, informa helicóptero próximo à Duna, mantendo 500 pés. Nézio, 648, autorizado 2000, reportará o ILS X-Ray estabilizado. Ou no 648 da Gol. Vai ter 9661, autorizado 2 mil pés. 2 mil pés para o avançar 9661. Controle Salvador, Papá Romeu Lima já visual com pouso. Papá Romeu Lima, frequência livre. Livre, vai chamar para o regresso o Papá Romeu Lima. Salvador, gol do 396. 93 milhas, com trem baixo checado, Alfa Charlie Mike. Gente, Alfa Charlie Mike, pouso autorizado na 17. O vento 120 graus, 1 a 12 nós. Pouso autorizado na 17, Alfa Charlie Mike. Câmbio abaixo em 2661. Vai continuar para modificação e prosseguir na proa da pista de 17. Autorizado, desça para 1500, ajuste no 0 no 0. Desça com 1010. 2660. Afirmativo, tem um Boeing 737-700 agora em Duna. Após esse tráfego, o senhor vai pousar na 17. Reduzido aqui já. Estabilizado ILS, CX-Ray, gol 1648, senhor. 648, chame a torre 198, decimal 6. 18-6, senhor, obrigado. 1648, gol. Mike é convido, torre 18-6. Sinal do X-Ray, ainda com trem em cima. Centro, gol 648, chame com o trem embaixo travado, passando externo, ajuste no 0-0. Ok, 7.010 então, e reportar o externo, gol no 648. Papa Romeu, Mike é cobrido. Passa o Pituaçu, 30 segundos para vertical de Itapuã. Ok, chame na vertical do farol de Itapuã, o Mike é cobrido. Informa um Boeing da Gol na final da 1-0. É, Romeu, paciente visual. Oito, informação de tráfego, um Eurocopter na linha do litoral, à sua direita, não vai interferir com seu pouso, aguarde a autorização. 6487, agora está abaixado de trabalho. Sente, tráfego já à vista, pouso autorizado na 1-0, o vento 120 graus, uma dúzia nós. Sente, livre pouso na 1-0, no 648 da Gol. Alfa Charlie Mike, solou ao 02, libera a direita, pátio 5, boa tarde. Libera a direita, obrigado, boa tarde, Charlie Mike. Mike é convicto, vertical Itapuã. Gente, Mike é convicto, faça um 360 longo pela direita e vai cruzar a final da 1-0, a retaguarda do Boeing da Gol, ok? Tenta fazer um 360, passando pela retaguarda da aeronave. Guardião 07, boa tarde, prossiga. Pelo tempo de abraço, estamos sempre esperando com o Marcelo aqui. Vai na sua direção. Gente. Da decolagem. Decolagem comprou a sua, ok? Aguardando para prosseguir direto para a linha do litoral. Vai decolar, comprou a sua e mantendo minha escuta permanente. Aguardo só um instante para decolagem. Temos um Boeing da Gol a 2 milhas da cabeceira 1-0. Mantenha minha escuta e aguarde liberação. Vai até chegar a torre 18-6. Itapuã para a retaguarda da mesa para o basquete, ainda dá um certo. Ok, o Mike é com o Victor em corte, cruze a final da 1-0 e aguarde e informe girando base na vertical do shopping Salvador. Positivo, o Mike é com o Victor, portando na vertical do shopping para a direita do shopping. Boa tarde, vai até 9661. Vai até 9661, é o número 2 para o pouso. Reporte passando a quinta milha, na final de 5 milhas. Vai até 9661. O tráfego número 1 é um Eurocopter. Sim, senhor, chamará da quinta milha, 9661. Descida para 5 mil pés. Então vai estar 1010, descendo para 5 mil. Na descida bom do 720. Colagem. Do Bravo Kilo Whisky, atinge Matan, zero, o nível de voo 035, estima a plane A 17 e 12, sobrevoa a Lagoinha 17 e 19, e estima Aracaju às 18 e 14, o Bravo Kilo Whisky. Entendido que o senhor vai fazer sobrevoo em Alagoinhas, Aracaju e retornar para Salvador. Afirmativo, Bravo Piloto. O Mike é com o Victor, chame na final da 1-7. Bota na final, 1-7. O Guardião 07, aproveite o táxi, ingresse na pista, decolagem autorizada para o sul de imediato, vento 1-0 graus, 1-2 nós. tinha um retorno acelerador daqui a 3 horas e 20, o Bravo Kilo Whisky. Sente, então os 20 e 20 Zulu previsto seu retorno. Obrigado. Bravo, Bravo Kilo Whisky. Lado no 7, o vento 120 graus, 12 anóis. Ele pousou no 7, marca a cobertura. 7 decolado ao 06, pro de Itapuã, 1935 é o controle. O 200, né, o P3, segundo P3 da Força Aérea, está chegando agora no Brasil. Possibilidade assim que atingir 5 mil pés, solicitar o cancelamento visual, prosseguir até o farol da Barra e retorno até Salvador, mil pés, correndo do Axé. Guardião 07. Guardião 07 para Ondina na escuta. O 7201 entendido então, que vai prosseguir mil pés no litoral via corredor Axé. É, atenção, no momento está cruzando o 180. Atenção para atingir 5 mil, solicitar o cancelamento e prosseguir para o farol da Barra, mil pés e retornar para o aeródromo. Ciente, aguardando para o cancelamento. 720, 120 graus, 13 nós. Leão, tá com o trem baixo checado, senhor. Olhe, Salvador. Boa tarde, voo 1396, acidente da Quebec. Bom, 396, boa tarde, essa identificação, desça para 5 mil pés, ajuste no 0 no 0. 648, via Índia ou Juliette, secretário, portão 03. Portão 03, gente, via Índia. É 9661 no solo 09, direita ao livrar, pátio da Baeté, tá sério. Uma boa tarde, um corte. Boa tarde, senhor. Obrigado por hoje. Força Aérea 7201, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 0. Para 2000, 7201, está ajustado em 10. Controle, Salvador, muito boa tarde, também é 6326. 6326, boa tarde. Centro, está dirigindo 170, na Pro de Júlio, autoriza a Pro de Onda. O centro mandou o senhor chamar o controle? Afirmo. Aguarde que eu vou entrar em contato com o mesmo. Hoje o quê? Calma, bom. Salvador, voo 907, centro da Romeu, na ponte. Gol 807, desse mantenha 4000 pés, ajuste 190, reduza para 250 mais. 4000 com 250, ajuste 190, gol 807. Oxamé 6326, aguarde contato radar, mantenha o último nível autorizado pelo Centro Recife. Está mantendo 170, autorizado pelo Centro Recife, na Boa de Judas. Esse bicho aqui irá decolar? Guardião 07. Só um minuto, autorização. É, tem o tráfego do Guardião 07, que é prosseguir para Undina. Fique atento ao mesmo. Bom, você vai todos usar comigo, eu vou manter, aqui no, através do Campo Grande. Sente. Bravo para permanecer os 900 pés aqui através do Campo Grande? Autoriza? Tango Índia Bravo, eu preciso que o senhor mantenha 500 pés, que eu vou passar uma aeronave visual a 1000 pés. Ah, ok, então eu vou descer assim que passar a aeronave, o senhor autoriza? Afirmativo, após a passagem da aeronave será autorizado. Gol 396, Salvador. Na chuta. Condições de voar Duna para o sequenciamento? Negativo. Três nove meia, autorizado Duna, 2000 pés, ajuste no 0 no 0. 2000, descendo para 2000, no 0 no 0. Controle, chamei 6326. Xané 6326, contato radar agora, a 64 milhas de Salvador, desse mantenha 5000 pés, ajuste no 0 no 0. Ajustado com 1010, descendo para 5000 pés, o Xané 6326. Tamo bom. Salvador é o Conselho 7201, completamente visual, propõe o cancelamento da presente, é, sobre... Bahia de Todos os Santos, propõe proa do farol e o pés em recolhimento. Afirmativo. Desça para 1000 pés e prossiga no litoral, reporte no farol da barra, ingressando no axé. Entre a Igreja do Bonfim e o farol da barra, temos um helicóptero a 500 pés. Afirmativo. 7201 não vai bater 1000 pés. Ok, informo que também no momento da sua passagem entre o Bonfim e o Farol da Barra, teremos um Boeing 737 passando a 2000 pés. está livrando a PMA para o Lula. Confirme, Bravo Kilo Whisky. Bravo Kilo Whisky está livrando a PMA para o Lula. Ciente, Bravo Kilo Whisky. Confirme seu estimado para terminal de Aracaju. Tango Índia Bravo. Tango Índia Bravo, escuta, controle. Ok, 2 minutos o tráfego vai, pra, vai passar sobre o seu helicóptero, ok? Ok, está avisando comigo. Bravo Índia Oscar, pronto, cópia. Gol 1396. Informa o tráfego sua posição de 11 horas, 1,7 milhas, mantendo 1000 pés. É um P3 da Força Aérea. Ciente, 11 horas, 7 milhas, 1000 pés, um P3 da Força Aérea. Pois prossegue visual direto. Decola da 1-0 com curva direita na subida da El, após Leda, após direto Sagaz. Aciona 5037, frequência do controle 119.35. Para ele, carro lançamento. Livre lançamento, reporte no término para descida. É isso aí. Ah, eu tô com 5% agora. Do Bravo de Oscar, livre acionar, reporte táxi. Controle copiando, guardião. Ciente copiado, quando na TMA Aracaju, 1203. Até a volta. Descida o Lima, Kilex 3. Kilex 3, descida em condições visuais, reporte cruzando 3 mil pés. X-ray. Pergunta 1 minuto do farol visual comum. Sente. Xanet 6326, cruzando 90. A flor de maré autoriza a flor de dum. Autorizado. Obrigado. Boa tarde, boa tarde, meu papai Oscar, confirma a área do plano. Tango Índia Bravo, prossiga. Guardião 07, prossiga. Lima Kilex Rei, frequência livre. Encontro voo do centro histórico visual, marcando separação do Tango Índia Bravo. Lima Kilex Rei, frequência livre. Para o táxi, o azul 4131, estamos com 92 a bordo. 4:30 de autonomia, alternando Ribeirão Preto. 9:30. 396, chame a torre 1986. Dia Bravo. Hello, hello, Dourado. Voo 807, desça para 2.000 pés, autorizado ILS, reporte localizador. Para voo local, visual, tira aéreo na área da barra, está pronto para a próxima. Boa tarde, Gol no 396, tráfego avistado, o ajuste é 1010, baixou e travou o trem todo. Baixado e travado. Afirmativo, tem pouso autorizado na 1-0, vento é 1-2-0 graus, 1-0 nós. Pouso autorizado, 1-3-2-6. Atingindo 5.000, chamé 6-3-2-6. Ciente, reduza para 1-8-0 e desça para 3.000. Reduzindo, descendo para 3.000, obrigado. Sete dois zero um, prossiga. A 2 minutos, o farol está pronto. Cruzar o aeródromo Bill Pens, entrar na perna do vento, base pela esquerda e pouso 1-0, está autorizado. 7201 vai passar através do Pituaçu, chame a torre 1-8-6 para coordenação. 18-6. Aí como é que o guardião está usando a fonia da aproximação para fonia própria aqui? Transponder 0165 e Litoral Sul, Corredor Axé. Litoral Sul, Corredor Axé. Vai, Tolimpo 03, está livre acionamento, reporte táxi. Ajuste no 0 no 0. 3, reporte táxi. Vamos embaixo de novo. 07201. Área 7201, boa tarde. Chame em Itapuã. A gente vai chamar. Tensão de pouso é na 1-0. Afirmativo, confirma o vento. 1-2-0 graus, 1-2 é nóis. Na tua, Salvador. Sintonize uma frequência particular pro seu falar com o Dourado, por favor. Beleza, vou chamar ele. Dourado, 1-2-3-4-5. Da Gol já na final da pista 1-0, a sua posição de 10 horas, já tocando a cabeceira, e um tráfego adicional também da Gol na final da 1-0. E um Embraer da Azul para decolagem da 1-0, ok? Aguarde instruções, sempre na espera do setor sul. Você já está no farol de Itapuã, vai curvar pela direita. Ok. Ao interceptar o localizador, inicie redução para aproximação. Já iniciou a redução, 807 no localizador visual com a 1-0. Afirmativo, chame a torre 1-8-6. 8-6 com a torre 1-07. Certo, prossiga. 9. 319. Azul 4131. Decolagem autorizada 1-0. Vento 1-0 graus, 1-2 de nós. Evra, decolagem 4131. Guarda autorização aí, que você acerta. Salve, Salvador. Muito bom dia. Gol 3, 9-6, livrou. 9-6, boa tarde. Táxi via Alfa, reporte antes da Juliette para